Batiza estado do grave no planeta. Bandidão pula. Mais uma. Do I Shekina. Familia ya so ena di kule nyama nyane ya yo jane jane go amore ta minya pita come back like the me fala kwesi yo ku kwimba wishi yawe ku kango no ku soneta DJ Mankila DJ Alex Gabriel Nipa Mulwanda eno mwatema tema. Bandido é estado do crack no planeta. Bandidão pula. Do Brasil. estado do grave no planeta. Bandido é um pula. Faz uma rádio, da rádio faz uma.